Parte 2 novamente, o retorno de quem não se foi. Parte 2. 2023, tá ligado, né? 2025. Pra entender. É que eu faço 1 milhão e a Nike manda o dobro. É que eu chamo a Lala, caiu o pique de novo. Aquele lugar era sonho e eu tô vivendo hoje. Já levei isso hoje, eu comecei com os dois. Um trajeto distante, eu fui bem persistente. Uma mente brilhante, uma poça de sangue, uma bolsa de droga e uma de diamante. Na cena do flagrante, eu estou inteligente. Eu tô no jogo e no jogo não tem distração. Vacilou, capotou, derrapou, foi pro chão. Pra vacilão não vai ter reação. Tô que nem um do Bronx, só a finalização. E a sinalização é perigo, inimigo. Campo minado pra falsos amigos. Já tá frisado que o refrão é um pingo pra depois. E não falar que não teve uma vida sem muita simpatia, que esse não é o nosso forte. Estica que o vento agora vai soprar pra norte. A sorte é que a lua ilumina nossa favela. E o ritmo é um só, quem não sabe é tão forte e forte. Do choro, trauma, só sei que deixou sequela. Agora eu sou perito em buscar malote. A vida é louca mesmo, é menor nem entender ela. É foco na estratégia, alivia nas psicoses. Se eu passar 1 milhão, cês não param na frente. Devagar, tô sem oponente. Separar, não dá pra brincar. Melhor nem tentar que vai ser frustrante. Eu passo 1 milhão, cês não param na frente. Devagar, já não sei oponente. Separar, não dá pra brincar. Melhor nem tentar, fico no perante. É cacife de marajá. Eu quero uma gomona de frente pro mar. Pode ser em Angra ou no Guarujá. Então traz gelo de coco de maracujá. Que eu já não tô mais me importando, ela também não tá. Enquanto as notas faz girando, põe o pastel lá. A firma segue faturando e fazendo no crawl. O que quiser não põe na mente, corre pra buscar. Se eu passar 1 milhão, cês não param na frente. Devagar, do seu oponente. Separar, não dá pra brincar. Melhor nem tentar que vai ser frustrante. Eu passo 1 milhão, cês não param na frente. Devagar, já nem tem oponente. Separar, não dá pra brincar. Melhor nem tentar, fique no perante.